prefiro me masturbar. E não encontro o sentimento de culpa, trabalho aquilo com muita serenidade. Será que não é já um avanço? Será que não é melhor do que estar tendo relacionamentos promíscuos, buscando bordéis, ambientes onde a espiritualidade equivocada, infeliz, está muito presente? Ou então está buscando a traição, relacionamentos extraconjugais, muitas vezes provocando o aborto? Vejam que vamos evoluindo numa gradação até chegarmos ao sexo que os espíritos têm, porque eles têm sexo sim, mas não como entendeis. Entre eles a afinidade e simpatia, baseados na concordância dos sentimentos, experiências que nós não temos condições de aquilatar. Assim como você tentar explicar para um jovem cego de nascença o que é a beleza de um arco-íris, nós não temos condição de perceber a felicidade, o gozo, a alegria dos espíritos superiores, porque eles experimentam o mais puro amor. Então vamos encontrar os problemas da vampirização, da obsessão sexual. Divaldo Pereira Franco, naquele seminário citado, nos diz que, atendendo a mulheres sifilíticas, a pessoas equivocadas em bordéis, não raras vezes, ele, com a mediunidade da vidência, percebia naquelas pobres mulheres, entidades ligadas a elas, na parte posterior da cabeça, ao cerebelo, metamorfoseada com seu espírito, perispírito deformado, à semelhança de um polvo, ligados até a coluna vertebral, sugando a energia daquelas mulheres, abreviando-lhes a vida. E que não raras vezes, aqueles mesmos espíritos eram compartilhados com os parceiros que buscavam aquelas mulheres. Então, na hora de buscar a diferença, de buscarmos o fetichismo, em vez de buscarmos os motéis, tenhamos a consciência da pulcritude de uma relação sexual, do caráter divino que tem o sexo, porque esses ambientes, normalmente, encontraremos companhias espirituais menos felizes, que necessitam de apoio, de socorro, de auxílio, das nossas vibrações de amor. Busquemos sim a santidade na nossa própria casa. Não busquemos a diferença que há